de conspir. Eu esporro ou se engole. Eu esporro ou se cospe. Eu esporro ou se engole. O que é meu, o que é seu, defecar contra ti. Duvidar, refletir, mastigar, deglutir. Eu esporro ou se cospe. Eu esporro ou se engole. Eu esporro ou se cospe. Eu esporro ou se engole. Todo céu, todo mar, as estrelas, o luar, respirar, insistir, copular, conseguir. Eu esporro ou se cospe. Eu esporro ou se engole. Eu esporro ou se cospe. Eu esporro ou se engole. Contorcer, urinar, derreter, transpirar, surpreender, delirar, exprimir, expirar. Eu esporro ou se cospe. Eu esporro ou se engole. Eu esporro ou se cospe. Eu esporro ou se engole. Ingerir, injetar, escrever, latejar, imprimir, prescrutar, espremer, estuprar. Eu esporro ou se cospe. Eu esporro ou se engole. Eu esporro ou se cospe. Eu esporro ou se engole. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Eu esporro, ou se cospe. Eu esporro, ou se engole.